hoje o bala não para. Só dá um tempo. Atualizei. Mais uma, não tem jeito. É o rei do batidão, papai. Simba. Os paredões do meu Brasil, tamo junto. Gimbala, o rei do batidão. Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro. O jeitinho que ela desce, que ela pede. Ou bota a palma da mão no chão, empina pro Gimbala e desce. Bota a palma da mão no chão, empina pro Gimbala e desce. Bota a palma da mão no chão, empina pro Gimbala e desce. E bota a palma da mão no chão, empina pro Gimbala e desce. E de quatro, que? Com esse rabetão, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão. De quatro com esse rabetão. Ela joga, ela desce, ela joga, ela desce. A bunda no patrão. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gimbala e desce. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gimbala e desce. Ou bota a palma da mão no chão. Empina pro Gimbala e desce. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gimbala e desce. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce. Olha meu parceiro Alisson Jordan. Tamiria Rodrigues. A galera do TikTok. O rei do batidão. Chama, chama. Agora gui. André Civis. O mural de Ibicoara. Olha que da hora, maravilha, que legal, que maneiro. O jeitinho que ela desce, que ela pede. Ou bota a palma da mão no chão. Empina pro Gimbala e desce. Bota a palma da mão no chão. Gol do frango. Ou bota a palma da mão no cientista do som. E bota a palma do Gê Manuel, estoura tudo. Empina pro Gimbala e desce. E de quatro, que? Com esse rabetão, vai jogando, vai jogando, vai jogando no chão. De quatro com esse rabetão. Evolução, Mandacaru, tamo junto. E bota a palma da mão no chão. Empina pro Gimbala e desce. Meu parceiro Anderson Portiguar Capas, tamo junto. Empina pro Gimbala e desce. Ou bota a palma da mão no chão. Empina pro Gimbala. DJ Manuel, DJ Michael, estourando tudo. Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce.